bonito por natureza. Mas que beleza, o ano inteiro, o ano inteiro tem carnaval. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou Fla-Fla e ela é TT. Eu sou Fla-Fla e ela é TT. Eu sou Fla-Fla. Mas que beleza, o ano inteiro tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Ah, ah. Eu sou Fla-Fla e ela é TT. Eu sou Fla-Fla e ela é TT. Eu sou Fla-Fla e ela é TT. Eu sou Fla-Fla.